Conversas Aleatórias. E aqui estamos de regresso para o Conversas Aleatórias, para a emissão do dia 6 de julho de 2014, que está a ser gravada no sábado, dia 5, porque no dia 6, Joaquim Pereira ainda tem uma consulta no psiquiatra, porque disseram que nas últimas 3 semanas teve fortes problemas na cabeça, no seu bem-estar, porque esteve 2 domingos sem gravar este programa e sentiu-se deveramente frustrado e portanto, amanhã, no dia da publicação desta emissão, ainda vai ter uma última consulta para ver se o problema sara. Está melhor, Joaquim Pereira? É no Magalhães Lemos. Ou no Conde Pereira, vamos lá ver. Está melhor, Joaquim Pereira, agora que está em frente ao microfone? Agora que estou em frente ao microfone, não estou assim grande coisa. Está pior, pode dizer. Estou pior. Ainda estou com o nervoso miudinho da pré-iniciação. Voltou à pré-primária na Ordem do Carmo. Ora bom, nós hoje estamos na emissão 82, estamos de regresso. Depois uma pausa da antena web, curta, mas o suficiente para Joaquim Pereira chorar muito. Hoje nós vamos ser amigos dos vedetismos, dos protagonismos, dos amiguismos e até das americanices. Mas, para já, vamos começar pelo menos importante, que é o desporto. Porque, entretanto, nesta semana já houve quase todos os jogos do Mundial de Futebol. Portugal, como sabe, fez uma figura muito boa, já que não passou da fase de grupos. A questão é, Joaquim Pereira, eu se fosse selecionador, nem convocava o Cristiano Ronaldo. Eu vou explicar a minha teoria. Claro. Isto rapidamente. A minha ideia é assim. O Ronaldo resolve alguns jogos da seleção. Quando está... Deixe-me acabar, mas como é que é? Vamos começar já com socos. Já tinha falta desta luta. O Ronaldo resolve alguns, estou a sublinhar, ou alguns jogos da seleção. Eu lembro do playoff com a Suécia, eu lembro do Europeu 2012, se não fosse ele, provavelmente não teríamos ganhado aqueles jogos. Portanto, ele resolve alguns, mas Portugal, com ele em campo, defende todos, em todos os jogos com 10. É menos um a defender, é menos um a correr. Além disso, a bola passa por ele e ele ainda está no chão a dar socos na relva, a reclamar com o árbitro, e a bola passar ao lado dele e ele não vai à bola. Ou então a sua tendência mais recente, que é olhar para o ecrã, não sei se já reparou nisso nos jogos, olhar para o ecrã gigante a ver se está a ser filmado, que é para aparecer bem na fotografia. Portanto, ia mostrar o cabelinho. Eu sou selecionador. Eu não estou a tirar mérito nenhum. As capacidades ofensivas que ele tem, desequilíbrio e tal. O problema é que isso é de vez em quando. Eu estou na seleção, é mesmo de vez em quando. E com ele em campo, nós ficamos com menos gente a defender e com menos gente com garra, com atitude. Eu, comigo, a treinador, ou não convocava, ou convocava e metia para os 20 minutos finais quando a coisa estivesse apertada. Claro que eu não iria aceitar este estatuto de ficar no banco, por isso comigo nunca ia jogar. Joaquim Pereira, o que é que se passou com Portugal no Brasil? É temperatura? É doença nas costas? É o quê? Foi tudo um conjunto de fatores que em vez de beneficiar, só estreou. Primeiro, é sempre a velha história que é os padrinhos, as conveniências, e metem os jogadores que interessa promover. Claro, no caso do Ronaldo, não será para promover, mas sim para dar uma continuidade ao seu vedetismo. Acontece que ele, e muitos dos que vieram com ele, vieram cheios de mazelas do trabalho que tiveram nas suas respectivas equipas. Já chegaram lá rotos? Já chegaram ali rotos. Ora, as presidências deviam ter acautelado essa situação, deviam estudar bem a situação dos jogadores. E chamar outros? Se não podem, chamam outros. Claro. Não são tão habituados e tal, mas ao menos são em condições. Jogadores. Estamos nós a falar, não é? Jogadores que já estavam parados devido a mazelas há muito tempo. Ou que durante a época toda fizeram meia dúzia de jogos. Meia dúzia de jogos. E foram buscá-los na mesma porque eram nomes do costume. Ora, isso. Depois, em vez de se aclimatizarem a tempo, o ambiente que iam encontrar, não estudaram essa situação. Eu lembro-me de casos de ciclistas e de atletismo que na altura, nos tempos antes da prova, das provas aí que vão entrar, eles vão para aquelas montanhas, vão para aquelas, precisamente para se o organismo se ir adaptando ao que vão encontrar. Ali não, ah, esta terra aqui é bonita, os tipos lá da terra pagaram-nos tanto e nós vamos para ali porque eles fizeram um preço porreiro e não olharam às consequências. Portanto, vários fatores, todos uns ligados aos outros, muito bem amarradinhos, e a equipa portuguesa foi o que se viu. A falar nisso, o que estavas a dizer agora dos homens do costume, tenho comparado muito, porque a equipa que jogou, começou este Mundial, é exatamente o mesmo 11 que começou o Europeu 2012, há 2 anos. E então, os mesmos jogadores conseguiram chegar às meias finais no Europeu. Só perdemos com a Espanha nos penaltis e tal. Eu vou recordar uma coisa. Nesse Europeu, nós perdemos com a Alemanha, outra vez. Perdemos com a Espanha já nos penaltis. A quem é que ganhamos? A Dinamarca? A República Checa? E depois tivemos uma vitória contra uma Holanda fraquinha, que não é a Holanda de agora. Portanto, nós no Europeu não fizemos assim grande coisa. Ganhámos a Dinamarca, a República Checa e uma Holanda fraca. Não foi assim bagulho. Bom, o João Quibreira falou em atletismo e ciclismo, porque aqui na televisão ao nosso lado, o nosso monitor oficial na rádio, está a dar a primeira etapa da Volta à França em bicicleta. Nós que hoje, aliás, estamos a gravar assim à tarde, já fomos a Londres e viemos, num jato particular, que nos leva a almoçar quase todos os dias a Londres. Às vezes é Berlim, não é? Mas a maior parte das vezes nós vamos almoçar em Londres. Fomos ver a final do torneio de ténis de Wimbledon, em que a Petra Kvitova ganhou 6-3 e 6-0 à Eugénie Bouchard, da canadiana. Isto só para provar que estamos a gravar no sábado. Já sabemos o resultado do jogo. Bom, isso não interessa. Passando à frente do desporto, vamos ao tema central de hoje. E para isso, vamos contar com a ajuda de dois registros. O primeiro é este, e foi retirado de domingo. Boa noite. Começo este Jornal das 8 com uma nota especial, porque se trata de um momento diferente de todos os outros que enfrentei ao longo da minha carreira profissional. Estou aqui muitas vezes, quase todos os dias, mas hoje não deveria estar aqui. Ao domingo, quem ocupa este espaço é a jornalista Judite Sousa, uma das mais reconhecidas, talentosas e trabalhadoras jornalistas que jamais conheci. A Judite Sousa está ausente hoje e nos próximos tempos, porque está a passar pela maior provação que qualquer mãe ou pai pode enfrentar: a morte de um filho. O André de Sousa Bessa tinha 29 anos, foi um aluno notável e um filho presente em todas as circunstâncias da vida da mãe e do pai, Pedro Bessa. Faleceu esta tarde no Hospital Garcia Dorta, em Almada, após cerca de 60 horas de manobras de reanimação e de todos os esforços médicos para lhe devolver a vida, roubada num acidente na noite de sexta para sábado. Todos os dias acontece e faz parte das notícias, como iremos ver de resto daqui a pouco neste jornal. Mas desta vez, pelo impacto público da notícia, pela notoriedade da mãe e pelas alterações que este acontecimento nos vai levar a fazer também aqui na TVI, começo com esta nota e com o excerto de um poema que elucida a relação que se perdeu. Porque em circunstâncias destas faltam as palavras, mas só nos restam as palavras. Os pais do André fizeram um apelo especial aos jornalistas que acompanharam o desenrolar dos acontecimentos junto do hospital. Pediram respeito pela dor e pela privacidade. Como amigo de ambos, pediram a mim para transmitir essa mensagem aos jornalistas. A mãe e o pai do André Sousa Bessa pediram-me para vos transmitir algumas palavras. A primeira é de que, infelizmente, o André não sobreviveu. Outro tipo de informações. Isto, como é óbvio, foi o início do Jornal da TVI, Jornal da Noite de Domingo de 29 de Junho. José Alberto Carvalho a falar sobre o André Bessa, o filho da jornalista Judite Sousa, que morreu no domingo depois de um mergulho mal calculado, segundo notícias mais recentes, segundo pormenores mais recentes. Eu tenho a minha opinião curta sobre isto, bem clara, mas antes quero perguntar ao Joaquim Pereira: não está em causa a morte do rapaz? Justifica-se este tratamento da notícia a abrir um Jornal das 8? Ora bem, podia responder que não, mas também temos de compreender que é um colega, é uma colega de profissão e como o Carvalho, que é? José Alberto Carvalho. José Alberto Carvalho, fez e muito bem. Era uma, eu já não digo personalidade, mas era uma pessoa que era da casa. E isso, quando um colega nosso tem assim uma tragédia destas, é natural que abale. E, como se dá o caso de ser um agente noticioso, eu não é o concordar, mas aceito perfeitamente que tenha tido este tratamento, porque é preciso vermos um familiar de um colega nosso de trabalho, não é por ser lá Judite Souza, seja quem for, eu trabalhei com muita gente e felizmente nunca houve assim casos destes, mas quando morre um filho, um parente, não sei o quê, choca. E claro, aqui este tratamento especial, aceito. Eu não aceito, nem concordo. Aceitar, aceito, o remédio. Concordo. Nós devíamos não fazer disto, esta publicidade. Mas. É certo que foi a Judite Souza, quer a Judite Souza, quer a Judite Souza que apresenta aqui um jornal, quer ela, não estavam lá. Obviamente explicava-se porquê. Não foi a Judite Souza que morreu, foi o filho da Judite Souza, que é uma funcionária da TBI, uma figura pública, mas ali é uma apresentadora do jornal. Não foi ela que morreu, foi o filho dela. E dedicaram-se, eu fiz aqui cortes, dedicaram 5 ou 10 minutos, ou se calhar mais à frente até voltaram esse tempo. Aí voltaram com o Marcelo Rebelo de Sousa. Dedicaram para aí 1/4 hora à morte do filho da Judite Souza. Isto na abertura de um jornal da TBI. Vamos passar ao segundo excerto e depois eu continuo a minha perspectiva. Esta semana, no programa Em Nome do Ouvinte, vou fazer uma espécie de terapia de grupo na rádio. Afinal, se programas de autor na rádio de serviço público podem assumidamente fazer esta espécie de terapia de grupo, não vejo por que razão a provedora não o possa fazer. E assim, instalo-me confortavelmente num sofá, rodeada de amigos, a conversar. Sobre tudo e sobre nada. Principalmente sobre nada. Como acontece com aquilo a que chamamos conversas de café. A diferença é que não convido, para nos ouvirem, todos quantos possam sintonizar-nos. Não ocupo espaço numa emissora nacional para, como dizem, neste caso, e bem, os brasileiros, jogar conversa fora. Não estou sozinha neste processo. Nunca estou, embora pudesse estar. E é essa a grande diferença da rádio em relação aos outros meios de comunicação. Fechados num estúdio de vidro, falamos com o mundo. Ou fazemos terapia de grupo. Também serve. Mas eu estou-me a rir. Olá, bom dia. Porquê, Cardoso? Porquê é que tu foste parar a meio do penalti? Pelo vosso sofrimento, pensei que tinham ido a pé a Fátima. Isso era antes. Devia ter ido antes. Agora não valia a pena. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fora do 5, o programa mais amadora na rádio mais profissional. Com o Paulo Castelo na mesa de DJing. Mistura aí, Castelo. Mistura. Ele não tem nada para misturar. Não tem nada. Com o Pedro Fernandes e o Luís Filipe Borges. E António Raminhos. E Moai Moamem. Raminhos, conta-nos a tua viagem a Turim. Então, o que acha deste programa? Não gostar não chega. São necessários argumentos. O pior é quando é tão fraco que os argumentos se objetivam na qualidade ou falta dela, da produção, dos diálogos, da dinâmica, dos temas, dos convidados, que não são bem conduzidos. Notem, nunca imaginei um programa no qual se convidam pessoas sem termos uma estratégia definida para o que vamos fazer. Pois é, um programa cujo conceito poderia resultar, mas que se limita a viver das personalidades dos seus intervenientes, qual conversa de café, é uma iniciativa pobre para qualquer rádio. Um programa que não tem ambição de ser mais do que aquilo que é. Rapazes com piada a conversarem entre si, esquecendo-se que na rádio falamos para o ouvinte e com o ouvinte. Tenho muitas dúvidas que o ouvinte queira mesmo saber das piadas privadas ou dos comentários jocosos que amigos trocam entre si. Isto é um excerto do programa em nome do ouvinte, como foi dito logo no início, do dia 23 de maio, da Antena 1, e o programa em causa, o programa criticado aqui neste excerto pela Paula Cordeiro, que é provedor do ouvinte RTP, o programa criticado é da Antena 3, chamado Fora do 5, com os elementos que deu para reparar, que eles próprios se apresentaram. Desde já, defino bem que não estou a misturar os dois assuntos. Mas, porque é que eu quis ouvir isto, antes de continuar a minha perspectiva que estava a dizer ao bocado? Acho que não é conveniente transformar um programa ouvido ou visto por milhões, e estou ainda a falar do primeiro excerto, transformar isso num local de homenagem que acaba por ser muito privada. Como o José Alberto Carvalho disse logo no início, é jornalista que estima, das melhores que encontrou na carreira, com quem trabalha, porque eles estiveram juntos na RTP, quando ele saiu da SIC para a RTP, trabalha há muitos anos com ela, depois foram os dois juntos para a TVI, acho que foi aí na mesma altura, tem muito apreço por ela, mas estamos a falar do filho da Judite Sousa. Morreu, rapaz, claro que se, eu já disse há bocado, claro que se justifica uma nota, e não só de 5 segundos, mas uma nota sobre isso, porque afinal a Judite Sousa não estava lá, e era por causa, não era porque foi ao cabeleireiro que tinha morrido o filho, justifica-se isso, mas até que ponto é preciso isto? Este prolongar de citações e de imagens e o declarar um outro, e ele não está ali só a conversar com ela e a prestar uma homenagem a ela e ao pai do rapaz. Está ali a falar para milhões de pessoas, que claro, e a maioria quer saber da notícia e tal, mas depois prolongar isso, eu faço uma pergunta para compreender a minha perspectiva. O Rui Tovar, que morreu anteontem... Eu ia falar nisso. Você não viu o RTP? Claro que já... Embora eu fizesse comentários para o RTP Memória ainda há pouco tempo e durante muito... Já nem falo da SIC da TV, porque ele nunca foi homem ligado à SIC e à TV e jornalista de muitos anos. Foi sempre RTP. Em tempos de televisão, porque ele escrevia para o jornal ali agora e para o Correio da Manhã. E agora entrou na Correio da Manhã TV e tal. Mas homem da RTP, até quando morreu Joaquim Furtado, pai da Catarina, que era diretor, foi apresentador, você não viu abrir um telejornal das 8 e é a própria pessoa em causa. Claro que não é o apresentador daquele programa, mas era uma pessoa, duas pessoas neste caso, estou-me a lembrar dois, duas pessoas importantes na casa, na RTP. E de certeza que não viu abrir o Jornal das 8 com 5, 10 minutos e depois mais 5 ou 10 minutos sobre isso. É isso que eu não concordo. É pegar num espaço público para milhões e fazer uma homenagem e começar longamente a prolongar e a dar os pormenores e a dizer, eu próprio estive a conversar aos jornalistas, porque deu para perceber no final do primeiro excerto que primeiro ele estava como pivô e depois disse, fui eu que hoje tarde falei com os jornalistas e depois mostra o José Alberto Carvalho a falar com os jornalistas. Acho que não se justifica. É muito. É uma homenagem. Quem não fazer o que quiserem, até podiam parar a TV para em sinal de respeito com a Judite Sousa durante um dia, durante o que quisessem. Estou a exagerar, mas relaxar, é uma coisa entre eles. Pegar nisso e transformar no... Percebeu agora? Eu só tenho mais um apêndice. Um apêndice que não é o meu. Isso, penso eu que tenho um que ainda não fui operado. Não tenho espreitado, não sei. Mas é preciso vermos. Eu não sei que... Diretamente, não foi com essa intenção, sim senhor, foi porque era uma rapariga da casa e tudo. Mas, tristemente, o Pubinho, o Zé Pubinho, que ouve as televisões, que ouve as rádios e mais não sei o quê, gosta de telenovelas, gosta disto, gosta daquilo. E claro, é certo que eles não foi com essa ideia. Mas as pessoas gostam que eles tivessem ali até um programa todo de telejornal a falar só daquilo. Muita gente, sim. Mas como acabou de dizer bem, não foi essa a ideia dele, porque viu-se logo no início. Neste caso, ouviu-se. Logo no início, ele estava sentido e tal. Estava sentido. Mas é um momento sentido para com a família. Exato. Não é para trazer para a televisão. Exatamente. É isso que eu não aceito. Eu estou a trazer este assunto e agora vou-me sentar no segundo excerto, que é o que até me diz mais, porque isto é algo que eu tenho ouvido e visto com frequência nos últimos tempos, tenho estado mais atento a isso. E ainda há poucas semanas comentei isto com o diretor desta rádio, o nosso amigo Carlos Bonaparte, em que ele concordou plenamente comigo. O segundo excerto que ouvimos foi sobre um programa em que se juntam três ali e conversam entre eles. Ah, conta-me a tua viagem a Turim. Olha, não dá tudo. Alguns, pelo menos o Borges, não é? Uns foram os Borges. São froninhos que, precisamente, da maneira de falar, não é o que usa o boné ao contrário. Já tirou, mas sei lá, não é? Já tirou o boné, mas sim. É esse. Epá, eu olho para ele e ele... Pronto, mas não é gostar ou não gostar. É. Não é gostar dele. Vou dar dois exemplos antes de explicar a minha ideia. Dois. Um eu ouvi e outro foi o Carlos que ouviu. Antena 1, creio eu, último jogo do Sporting no Campeonato de Futebol neste ano. Por isso, maio, abril. Há o intervalo, está a acabar o intervalo. E quem está no estádio de Alvalade, que acho que era o Nuno Matos, antecipou o microfone ligado. E só, acho que foi para o Gonçalo Ventura que estava no estúdio, que está sempre no estúdio a gerir a emissão. Ó, Gonçalo Ventura, ouve esta música aqui. Estava a dar uma música lá nos outros falantes do estádio, em que eles conheciam alguma coisa. Dizia-lhes alguma coisa a eles. E acabou o excerto da música, e lá lembra-se o Gonçalo, e tal. Pronto, isto foi uma piada privada. Houve ali um momento em que estavam milhares ou milhões de pessoas a ouvir, em que houve uma música que fez lembrar uma coisa a um e ao outro. Ninguém percebeu o que aconteceu ali. E o Carlos também deu o exemplo da... Sabes quem é que faz anos hoje? Pergunta à Cláudia Martins, que ela sabe. Pelos vistos era a Cláudia Martins que fazia anos. Mas quem é que sabe isso das pessoas que estão a ouvir? E o que eu não aceito... Pegou numa palavra no início, há pouco, pegou bem. É a palavra aceitar, o verbo aceitar. Eu não concordo, e uma pessoa ligada a este meio, não concordo, não aceito, e se eu mandasse em programas e tivesse autoridade para tal... Os programas públicos em estações de televisão, de rádio, não são espaços para as pessoas terem as conversas privadas entre eles, em que a Paula Cordeiro resumiu bem há pouco. Estamos em rádio, estamos com o microfone à frente, estamos a falar para o ouvinte e com o ouvinte. E temos... Não estamos a falar só entre nós sobre temas que só nós dois é que sabemos, nós, como diz a música. Esqueçamos ouvintes, eles estão ali, não concordo nada bem. Eu principalmente que não sou profissional, sou um amadoríssimo, sou amador, mas talvez por já ter morado na Amadora, por isso é que sou amadorense. Eu procuro ter cuidado com o que digo, porque é uma responsabilidade isto de ter um microfone à frente, a pessoa quando está aqui sentada. Não estamos a falar só com o outro, estão pessoas ouvindo, quer sejam duas, quer sejam 200 mil. É certo que isto são conversas aleatórias, mas... Coisas que as pessoas que as pessoas também possam entender e perceber e essa coisa toda. Agora meter, olha... Sabe? Mas não tem reparado nisso, que há programas de rádio e televisão que transformam aquilo em coisinhas privadas entre eles, em piadinhas, em não sei o quê. Eles esquecem-se de não falar para milhões. Eu não é o ser, só desisto e era muito... contra o que se passava no antigamente. Mas pelo menos havia um respeito pelo ouvinte. Primeiro que eram cortadas logo à partida, eles já sabiam que não se podiam enganar, não se podiam fazer isto, que iam ir para ali todos direitinhos, não sei o quê. Mas agora entramos numa democracia que não sabem o que é democracia. Democracia pensa muita gente, para não dizer toda a gente, quer fazer o que apetece. A principal coisa da democracia é como no catolicismo, amar o próximo como a ti mesmo. Aqui na coisa da comunicação é respeita o próximo como a ti próprio. Ora, se nós não estamos a respeitar a nós, porque estamos a meter os pés pelas mãos. Epá, não tem para onde se lhe pega. Eu próprio, até só falou bem aí dos amadorismos. Eu próprio, que não sou um profissional de rádio, ainda até há uns tempos, eu próprio até hoje ouço os programas antigos e vejo, está aqui uma coisa que se calhar só eu e mais um ou dois é que percebemos. Mas com o tempo, e não foi preciso passar muito, a pessoa vai interiorizando. Agora, pessoas que já estão na televisão ou na rádio. Mas é que o problema é esse. Não é só a democracia. Lembra-se uma vez, acho que foi quando o Comércio das Leitórias fez um ano, em setembro do ano passado. Tivemos a falar sobre o facilitismo, das pessoas facilitarem a mais. A tolerância a mais em que às vezes devia-se pôr um travão. E neste caso é este exemplo. Hoje em dia há a noção de que podemos fazer o que quisermos. E quem está em frente aos microfones, em frente às câmaras, também tem essa ideia de que ninguém pode fazer o que apetece, que ninguém pode criticar. Sim, que porque depois vai para o tribunal e não sei quanto e já está ali o fim do mundo. E há essa ideia de que eu posso conversar aqui. Olha, eu mal sabia que ia ver isto, mas já quando já tínhamos este tema escolhido, acho que foi na quinta de manhã, ok? Fui tomar um pequeno almoço, li a televisão e ao mudar parei na SIC porque vi uma guitarra, vi alguém a tocar umas músicas. Olha, deixei estar aqui. Era o programa da manhã com o João Pinheiro e o João Paulo Rodrigues. E eles estavam lá. Vou cantar aquela música, fãs aqui. Agora diz outra. E estavam ali os dois. E as outras pessoas estão à volta. Será que querem saber das musiquinhas que eles gostam de trocar uns com os outros? Não sei, parece que esqueceram. Parece que esqueceram que estão a falar para muita gente. Não estão a falar entre eles. Ninguém tem a noção da do profissionalismo que é preciso ter quando se está, mesmo até não só na televisão ou na rádio, quando se escreve num jornal ou numa revista, deve-se tomar em atenção o que se está a escrever. Eu concordo com a parte de cada locutor, cada responsável por programa, meter o seu cunho. Claro. Deixar uma outra coisa. Nós aqui, nós fazemos isso, uma outra experiência, outra coisa, um pormenor e tal. Agora, sistematicamente, fazer de um programa público um encontro de conversas privadas entre eles, desliguem o microfone e fiquem a conversar entre eles. Veio-me agora a ideia. Um senhor, com F grande, da rádio, que era O S é tão grande que já ocupou a memória toda, já nem se lembra de novo. Eu estou a vê-lo. E esta, hein? Fernando Peça. Ele tinha uma personalidade própria de comunicação. Claro. Mas ele tinha o seu cunho, tinha as suas expressões. Por tu falares que a pessoa meta o seu cunho. Que é natural, mas, é uma pessoa, não é um robô. Mas sem entrar em banalidades. Em coisas privadas é que as pessoas não percebem. É uma coisa que... Já sei que já falei mais, mas estou aqui não concordo nada com isto e tenho visto cada vez mais. Vamos já para o último assunto de hoje. Hoje já ouvimos muita coisa, já falamos muito. Vamos até aos Estados Unidos para pegar... Vamos já perceber porque é que o tema que está na origem disto. Ora bom, saíram notícias esta semana. Uma notícia, mais claramente no dia 2, que foi quarta-feira. Foi. Em que uma sondagem organizada pela Universidade de Quinnipiac, que foi divulgada na quarta-feira, divulgou que, quem votou, claro, acha que Barack Obama é o pior presidente dos Estados Unidos da América desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Dizem que até o Bush e o Nixon... Até o George Bush e o Richard Nixon, já sabia quem votou nisto. Até o George Bush e o Richard Nixon ficaram menos mal na fotografia. O melhor foi Ronald Reagan, e depois Bill Clinton e John Kennedy. Depois já li um artigo de opinião que gostei sobre isto, escrito por um Germano Almeida, se não me engano, é da TV. TV ligada ao portal IOL. E disse que, desde que o Obama tomou posse no início de 2009, aprovou a reforma da saúde, tem o maior programa federal desde o New Deal, na altura do Franklin Roosevelt, na altura da crise de 1929. Da quinta-feira negra, terça-feira negra, agora sou o que sou bom. Maior investimento numa área social desde a grande sociedade, Johnson, eliminou Bin Laden e outros líderes de Al-Qaeda, e isso os americanos, é o que interessa. Reduziu o risco de terrorismo em solo dos Estados Unidos, novas energias, aposta em novas energias, crescimento dos Estados Unidos e tal e tal. Mas chegamos ao fim e perguntamos aos próprios americanos e dizem que está a ser o pior presidente porque prometeu muito. E as pessoas esquecem-se que ele não está a levar os Estados Unidos para uma subida de maior potência do mundo, porque agora isso até já deve estar do outro lado, na China, e os Estados Unidos a ser e tal. As pessoas também esquecem-se que ele está para ali para recuperar o que já se tinha perdido antes. Exato. O que eu pergunto ao Joaquim Pereira, e também tenho a minha ideia sobre isto, é se ainda é possível... Nós lembramos das promessas da campanha em 2008, que ficou famosa, de Barack Obama, que era Yes, we can. Sim, nós podemos. Aquele sinal de mudança que vem alguém para mudar. Nós poderemos ter alguém nos Estados Unidos, estou a falar de política, porque, por exemplo, na religião, o Papa João Paulo I não durou muito, mas este Papa Francisco tem ideias muito diferentes do Papa anterior e da maioria dos papas até agora ainda anda por aí. E estão até pessoas que não ligavam nada ao catolicismo gostam de o ouvir e o apreciam. Mas dentro da política, o que eu pergunto nos dias de hoje, é capaz de aparecer alguém que faça realmente a mudança e que não leve um tiro como o John Kennedy ou como o Luther King? Coitadinhos, não duraram muito desde que começaram na rivalta. Para começar... O Mário Sá Carneiro, porque aquilo foi um acidente, não é? A gente cá sabe. Infelizmente, nós estamos a falar de um país que tem muito que se lhe diga em questões humanas. É difícil, nisto de presidentes e ministros e essa coisa toda, temos de pensar que o presidente é o que dá cara. E muitas vezes a pessoa pode ir cheio de ideias disto e daquilo, daquilo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Isso passa-se na América, passa-se na França, passa-se em Portugal. Nem se fala, porque não vale a pena. Porque, o que está a querer dizer é que chega lá e entra no sistema. É o sistema e todo. Faz o que os outros pensam. É o sistema todo que há à volta. Há os deputados daqui, da direita, aos deputados da esquerda. As pressões todo lá. E depois. Há de ver a série aos Oscars, o Joaquim e os ouvintes, que é para perceber isso. E depois, principalmente, a questão financeira, os bancos e essa coisa toda. Qualquer coisa que meta dinheiro, por exemplo, isto da saúde e não sei o que, tudo a cortar, a cortar, a cortar. As pessoas vão. O ideal de fazer isto, fazer aquilo. A visão utópica. Mas, utópica. Porque chega ali, aparece-lhes uma fortaleza de tal ordem, pior que os castelos antigamente, por mais armas que tenham para conseguir ultrapassar. Nem, só com bombas atómicas. Ora, isso não é possível. É muito difícil. E depois outro agravante. É que mesmo pessoalmente não vejo, porque não conhecemos todas as individualidades, isto é, só porque ouvimos e lemos qualquer coisa deste e daquilo. Eu não vejo uma personalidade na América aqui que tenha... que consiga, por exemplo, como teve um De Gaulle, ou como teve um Churchill. Estas figuras aparecem... O Kennedy, aparecem... que era o que queria ser, não deixaram? Essas figuras... Porquê que o Kennedy foi morto? As mafias... Não é mafias como mafia, mas os grupinhos todos... Dava jeito a muita gente que ele desaparecesse. Que ele desaparecesse. Quando como Abraham Lincoln, noutros tempos, não sei como... Eles são todos vítimas. Quem tenta fazer a diferença, pois a maioria não dá jeito. E então na América. Mas também há outra na coisa. Na América matam. Eu sou meio anormal, mas há uma coisa que eu coloco aqui em causa, que é também o nível das expectativas das pessoas que votam e que esperam. Porque repare que muito. Digo eu. A maioria dos que agora dizem que o Obama. Mas sim, claro, estamos a falar de um inquérito, mas pode ser uma amostra representativa do que se acha. A maioria dos que votou agora que o Obama é o pior presidente nos últimos 70 anos. Se calhar foram os mesmos que votaram nele em 2008 e em 2012. Em 2016 já não vão, porque eu não posso continuar. E não acreditas nisso? Votaram nele e agora que ele está lá dizem que é o pior presidente. Também eu coloco aí em causa um bocado o que é que as pessoas estão à espera. E os questionários têm de ser muito, muito estudados, porque depende o nível das pessoas que respondem. Também. Não, mas eles tentam equilibrar. Eles fazem faixa etária, certo nível médio, alto, baixo. Eu faço uma relação entre os questionários e as estatísticas. Tu vês uma estatística, seja sobre que assunto for, há tantos por cento disto, tantos por cento daquilo. E chegamos à triste realidade, a lidar no dia a dia, a ver o que é, e não é nada do que se passa na. Bom, Vamos embora. Espero que na próxima semana já tenhamos uma Alemanha na final do Campeonato do Mundo, que é para sermos campeões. E dá, o senhor que está aqui com a tosse, que me tem de ir para a consulta, também tem que ir embora. Voltamos para a última emissão da terceira temporada deste programa, para depois irmos um mês de férias que vamos para as... Para onde? Pois, de qualquer eu vamos para escolher. As Xixilas. Ah, está bem, para as Xixilas. O Xixi já foi ao cabo. Que é outra concorrente do que quem quer ser milionário. Não sabia. Era para a capivara. Queria comprar uma Xixila com uma capivara. Pois. É só isso. Mas... Eu volto daqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8. Joaquim Pereira, não sei quando é que volta. Mas também deve ser na mesma altura. Mas... Ah, espera aí, eu no fim do mês também não estou cá. Mas já estamos férias, já fomos. Ah, pois é isso. Dia 13 voltamos, não é? 13 de? Julho. Ah, 13 de julho. Para a semana. Eu já agora era o 14 de julho. Não, 14 de julho é segunda-feira e a gente trabalha. Uma pouca vergonha. Sabes o que é o 14 de julho? É feriado em França, mas não é cá. Ontem também foi feriado nos Estados Unidos e não foi cá. Mas o que é uma pouca vergonha. Mas olha, cá uma coisa. A tomada da Bastilha é feriado em França, o dia da independência é feriado nos Estados Unidos e o dia da independência cá já não é feriado. Vejam lá, a pouca vergonha, o 1 de dezembro já não é feriado cá. Porquê? Porque já não somos espanhóis. Ah, somos espanhóis, está bem. Porque já não, como já não somos espanhóis, está mal. Está bem, é uma vitória alcançada que estragou tudo. Exato. Até para a semana e desfrutem muito da praia. Boa tarde.